Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está ele, o host do melhor pior podcast da podosfera brasileira, Alan Farias. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oi. E o Bitucas, la la la la la la la. É um prazer inenarrável voltar a esse podcast que eu não participo desde que eu era jovem e vou deixar um beijo pro calvo do Dãozinho. Dãozinho, a gente te odeia lá no Bitucas. Volta só pra gente falar mal de você um dia lá. Beijo, Dãozinho. O Dãozinho conseguiu realmente acabar com o Bitucas. Ele está acabou, se esforçando para acabar com o Pilha também, mas ainda resistimos. Não sei até quando. Eu acho que enquanto maior ficar a calvície do Dãozinho, maior vai ser o poder dele. E aí eu não sei se vamos ter força suficiente. Vou falar mal, me cancelem. Todo calvo é frustrado. Pronto, falei, me cancelem. Beijo, Dãozinho. Alan. O Bitucas está ali daquele jeito respirando por aparelhos. A única coisa que ainda sobrevive do Bitucas é o robô do Bitucas, que está lá no Only Haters, né? Do Bitucas. É a única que sobrevive. Até o robô do Bitucas está meio ruim das pernas, porque antigamente, quando a gente tinha nosso técnico lá de TI, o William, ele estava alimentando o robô. Para de alimentar o robô, agora o robô não ofende mais ninguém. Filha da puta, só fica dando uns conselhos lá que ninguém quer. Antigamente era delícia, entrava um cara lá, fulano entrou, ele, bem-vindo à puta que te pariu. Fulano saiu, aí ele, foda-se, já vai tarde, saudades do robô. Era o robô raiz, o robô. Robô agora é um gentleman, perdeu a graça. Mas o Bitucas tá bem, cara. O Bitucas, eu e o Washington, a gente tá sempre combinando pauta, anotando pauta e nunca grava nada. Então a pauta tá grande, né? A pauta grande, nada acontece. É, porque tá difícil tirar o Washington do boteco, né? Cada vez mais ele já mudou pro boteco, né? Ele não mora mais na casa que morava, ele já mora no boteco. Washington virou só acionista do boteco. Perdi o Washington, já era. Eu já assumi já, perdi o Washington. Eu agora eu vou montar o Procurando Gimbas, seu novo podcast do Bitucas, o Procurando Gimbas. Eu soube que o Washington agora é o sócio lá do Buraco do Padre. O cu do padre. Exato, é o cu do padre, cu do padre. É o cu do padre. O Washington vive enfiado no cu do padre. Vamos deixar de lado que esse aqui não é o Procurando Bitucas, esse é um podcast sério. Você tem uma audiência ilibada, ilibada. Não estrague a sua audiência comigo aqui, juro que eu vou me comportar. Vamos falar de quadrinhos. Que você, eu sei que você não ultimamente não tem sido um leitor contumaz de histórias em quadrinhos, mas sei que vira e mexe você ainda pega um gibizinho pra ler, então brinde-nos com qual gibizinho que você anda lendo esses dias. Esses últimos dias eu andei lendo muito Druna e Tianinha, né, mas aí a gente pula essa parte, né, os clássicos da literatura, as que a gente fala grudadas. Depois. Exato, as páginas grudadas, a mão suada, a gente pula esses quadrinhos. São coisas que eu andei de olho, eu não li, eu tava vendo o Batman, essa nova série que tá saindo, que acho que é Ultimate lá do universo DC, All New, não, como é o nome, Marquito? É o Absolute Batman. Absolute. Eu tava vendo esse Absolute, eu dei uma olhada na primeira edição, né, numa viagem recente que eu fiz para Nova York, né, porque eu não leio nada de forma pirata. Eu peguei um avião, fui para Nova York, parei numa banca de jornal lá, folhei a edição e voltei para cá, né? Eu fui só para dar uma folheada na banca de jornal, porque... Mas nem, comprou o gibi, né? Só foi, né? Não, só fui olhar. Eu peguei meu aviãozinho só para parar lá, tomar um café em Wall Street e voltar para cá. É só para fui dar minha folhadinha. E eu gostei, cara. Eu tô vendo muita gente falando, né, coisas ruins a respeito do quadrinho, mas teve coisas nele que me chamou atenção. Por exemplo, eu adorei as pernas do Batman, porque a perna dele é a parte mais grossa do corpo. Então, finalmente, a gente tem os membros inferiores de Batman sendo devidamente enaltecidos num quadrinho, né? Porque geralmente você vê o Batman ombrudão, peitão, né, bração, e as perninhas finas, que nem a minha, os cambitinhos, aquelas perninhas que dá desgosto de olhar. Agora não, só tem perna. Esse Batman, esse Batman não pulou, né, a série de pernas na academia, né? O dia de perna. Não, ele é só leg day, né? É only leg day. Né? A planilha dele é only leg day, só tem leg day. Mas, cara, eu gostei de algumas ideias lá, né? Eu sei que eles tentam meio que Frank Millerizar o Batman de tempos em tempos, né? Eu acho que essa não é uma tentativa diferente disso. Mas eu gosto quando foge um pouco do senso comum, sabe? Eu não tenho muito problema. Igual eu vejo algumas pessoas assim, esse não é meu Batman, ai, cadê meu Bruce Wayne, pirocudo, pegando na Selina Kyle. Eu não tenho problema, né, quando o pessoal faz abordagens diferentes. Então eu confesso que eu gosto, eu vejo com bons olhos. Mas o que eu tô olhando mesmo é gibizinho de robozinho, né, porque eu gosto de gibizinho de robozinho. Então eu tô lendo a fase dos Transformers, cara, da IDW. E de novo, né, eu nessas minhas viagens internacionais que eu faço, eu achei uns volumes compilados de toda a série da IDW. É difícil achar esses volumes, cara. Não é em toda comic shop americana que eu acho, né? Então eu tenho que procurar muito afinco pra achar esses volumes. E Transformers, cara, assim como a gente tava até falando antes de começar a gravar, né? Essas séries baseadas em desenhos anos 80, eu acho que elas são for fun, pipocão, assim. Você senta lá, lê duas, três edições, é murro, é tiro, é bala, é aquela história previsível. Você já sabe que os Decepticons vão tomar no toba. Você já sabe que o Comandante Cobra vai ser traído pelo Destro ou pelos Zartan. Não interessa. Mas é aquele forfanzinho do bem, cara. Eu confesso que eu gosto, Marquito. Eu sempre me divirto. E coisa séria que eu andei lendo mesmo. Até coloquei esses dias no meu Twitter. Se você não me segue no Twitter, aproveita e continua não seguindo. Você não vai ver nada interessante lá no Twitter. A Amazon, lá do nosso louco, né? Dono do Twitter, louco. Eles fizeram uma promoção de Lazarus, cara, esses dias. Eu até tuitei lá, tipo, 13 conto um encadernado de Lazarus. Falei, vou comprar essa porra, né? E a versão em português, né? Isso, em português. TV. Então, assim, a gente tem os 6 volumes em português. Se você aqui, pilheiro, não sabe o que é Lazarus, porque eu acho difícil, né? Porque a audiência desse podcast tem ótimo gosto, só não tem gosto porque escuta o Tãozinho. Mas estava muito barato, cara, e eu acabei comprando. Lazarus era um HQ que eu tinha lido também, né? Somente nos Estados Unidos, nas minhas viagens. Então eu queria ter a versão nacional, porque eu tenho que honrar o meu país. E eu acho a trama de Lazarus fantástico. Já leu Lazarus, Marquito? A gente falou há alguns anos. A gente fez uns 7 jagunços ainda, ainda na época que o Luigi, o Reginaldo gravavam com a gente. Foi até a sugestão do Reginaldo na época. A gente falou muito de Lazarus, de como o Ruka tem aquele world building fantástico, né? Ele cria o universo ali com as corporações tomando conta do mundo. É fantástico. Eu tenho os 6 primeiros volumes aqui em inglês, né? Que na época que eu comecei a comprar não tava saindo aqui e era pré-Paul Guedes. Então ainda valia a pena. Você pegava esses encadernadozinhos cartão da Image num precinho muito bacana, assim, 30, 40 reais você conseguia comprar esses encadernadozinhos importados, né, da Image. Mas eu vi também esse seu post falando de Lazarus ali no Twitter, falando, quando eu vi, tinha lá um volume por 13 reais, né, 13, 14 reais, vale muito a pena. E Lazarus é não só o world building, né, que é muito bom, concordo com você. Greg Rucka é um cara que ele é mais famoso por escrever histórias no IR, histórias policiais, muito bem amarradas e personagens Sim. interessantíssimos, né? Mas no Lazarus em especial, o mundo que ele apresenta ali, a questão das famílias, o fato de quase toda a humanidade ali, a população, ser mero refúgio, né? Até como eles se referem mesmo. E você tem aquela galera que é servil e eles são os que são entendidos como cidadãos, isso por si só já é um plano de fundo fantástico. Mas é quando Sim. você vai olhar as famílias no detalhe e o Lázaro de cada família, cara, isso daria uma série da HBO muito boa, viu? Puta Sim. que pariu, seria um negócio muito legal. Apesar que, né, se a gente parar pra analisar, a gente tem que jogar na mão da Amazon, né, porque eles fizeram Anéis de Poder, aquela série maravilhosa, né, com os nerds tudo rasga o cu de raiva, cada capítulo que sai, os nerds ficam louco. Então eu acho que tinha que sair Lazarus pela Amazon, só pra gente ver os fãs do Greg Rucka rasgando toba de raiva. Essa não é minha Forever! Forever! Entendeu? Fico cantando a música do Kiss lá, tudo tristinho. Mas, cara, eu acho que são as coisas que eu tô lendo mais, assim, né? Então, tô lendo muito For Fun, pegando essas HQs inspiradas dos anos 80, G.I. Joe, Transformers, e coisas do tipo. E tô lendo agora Lazarus, né? Lazarus eu tinha lido um pouquinho nas minhas viagens internacionais, agora eu tô lendo aqui em casa mesmo, com a minha versão nacionalzinha, que chegou na promo malandrinha. Obrigado, Amazon! Te amo, seus frescos. Paga eu, porra! É, não, Lazarus é sensacional mesmo. Eu lembro que uma dessas que você tava fazendo fotos da queda do Twitter, e você falou, a gente chegou a falar pra gravar sobre isso, era até pra o Maurício Dantas estar aqui, mas ele dãozinhou hoje, na verdade ele... Safado, a gente já fala que... beijo, Maurício, beijo. A gente fala que Salvador não está fazendo bem a Maurício Dantas, e Salvador, mais uma vez, pregou uma peça em Maurício Dantas, ele estava meio adoentado, por isso não está aqui, então, melhoras, Maurício Dantas. Mas eu lembro que você falou que estava relendo desde o começo também aquele gibizinho do G.I. Joe, ainda da época da Marvel, né? Aquele Real American Sim. Hero, do Larry Hama, né? Muito bom. Tá saindo agora uma fase nova, né? Que o Andy Kubert está como capista, né? Então, assim, eu peguei para essa fase para ler também. E, de novo, né? É mais do mesmo. Ponto. Mas é muito legal como eles estão tentando deixar o tema mais atual. Não dá pra falar que é verossímil, né? Não dá pra falar que é verossímil. G.I. Joe tem verossimilhança, porque você tem um ninja que anda com um lobo. Ó, se você, ouvinte desse podcast, está ouvindo e você acredita que um ninja pode andar com um lobo e o lobo não comer o cu do ninja, você está errado. Você está lendo quadrinhos demais. Se um ninja anda com um lobo do tamanho do Timber, ó, presta atenção na semelhança do nome. Timber, ó. Timber, lembra Tinder? Esse lobo é um piroqueiro safado, ele tá procurando alguém pra comer, acabou. Entendeu? Mas eu gosto muito, né, da relação, principalmente do Ninja Squad lá, como eles chamam, né, a Jinx, Snake Eyes, a própria Scarlet, que ela não é ninja, mas luta mais que os ninja. Agora tem Snake Eyes 2, tem um monte de ninja lá naquela porra, nem sabia que tinha tanto ninja agora. Puta que pariu, a conversão dos ninjas lá, tá pior que o Naruto agora, G.I. Joe. Mas tá pior, virou o Naruto, aquela desgraça. Eu comecei daqui a pouco vai sair o ninja. Daqui a pouco vai sair o G.I. Joe Shippuden. Exatamente, então assim, eu gosto muito porque o Hama, né, o Larry Hama escrevendo, ele não só é um dos escritores mais prolíficos de todos os tempos, mas ele também foi um dos caras que melhor escreveu G.I. Joe, e talvez, se eu estiver falando uma besteira, por favor, inteligência artificial do Pilha de Gibis, me corrija enquanto eu estiver falando. Eu acho que ele é o escritor mais prolífico dentro do tema. Acho que ninguém escreveu mais G.I. Joe do que ele. Ele é praticamente dele esse título, né? Não sei. O criador, né? Se ele não for o cara que escreveu desde o início, você pode ter certeza que ele... Eu acho que essa nova fase começou na edição 300 ou foi 301, né? Que ele já tinha sido publicado 300 edições e o Larry Hama, ele voltou na 301. Eu acho que se ele não tá desde a número 1, eu acredito que pelo menos umas 250 edições foi ele que fez. Pelo menos. Cara, eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que ele tava na edição número 1, cara. Eu acho que ele é o... Não duvido. Vou até... Mesmo, assim, Vamos fingir que a gente está lembrando. Procura no Google enquanto enrola a audiência aqui. Procura no Google. Então, eu gosto muito do Run, né, do Rama, porque, meu, ele... Não, né, como eu falei, não só foi o maior escritor, mas como ele criou a maioria dos personagens. Né? Então a gente sabe que esses quadrinhos, eles serviram tanto para adaptar bonecos existentes, como o contrário. Teve personagens que surgiram nas HQs que viraram bonecos. Então é muito legal essa relação, essa simbiose aí que o Ramo tem com a indústria dos brinquedos, baseado nessa franquia da Hasbro, né, o G.I. Joe. E G.I. Joe, ela tem um tom muito adulto, né, dependendo da fase que você está lendo. Quando o G.I. Joe ficou lá na IDW, depois ficou na Image, a fase da Image eu achei bem ruinzinha. A fase da Image é bem tipo, ok, ela tem altos e baixos. A fase da IDW não, ela realmente tem bons pontos, né? Mas acho que agora ela voltando pra Marvel, voltando com o Rama, cara, eu tô gostando dessa fase que eu tô lendo. Então ela começa com o Serpentor, né? Pra quem não conhece o Serpentor, ele é meio que o truta do Comandante Cobra. Então pensa assim, ó, só pra você entender, você ouvinte. Hoje em dia, a rapaziada usa muito o negócio de broderagem. Broderagem é assim. Nós estamos lá sentados no sofá, não estamos fazendo nada, né? As mulheres não querem mais nós, né? As mulheres não saem de homens. Tem outro rolê hoje em dia. Aí, eu olho pra sua cobra, porque eu sou o comandante cobra. Eu olho pra sua naja, porque eu sou serpente. Aí falo assim, que tal a gente dar uma enrolada nas víboras aqui, eu e você, entendeu? Então, se você não conhece o serpente, ele é mais ou menos isso. Ele é o truta do comandante cobra. Só que aí ele sempre quis passar o comandante cobra, né? Então, ele tem um lado meio místico, um lado de poderes, dominação mundial, telepatia. Cada edição ele tinha uma pegada diferente. Então, quando a gente pensa nos aliados antagonistas do Comandante Cobra, a gente sempre vai lembrar do Destro, vai lembrar do Zartan, né? Os próprios Dreadnoughts lá, que era a equipe do Zartan e tal. Mas o Serpentor, ele sempre foi um cara de destaque muito grande lá na Ilha Cobra, né? Então, ele quase dominou o mundo algumas vezes. Aliás, todo final de semana, esses filha da puta tentam dominar o mundo. Me lembra muito aquele desenho Pink e o Cérebro, né? O que nós vamos fazer hoje à noite? Vamos tentar dominar o mundo. É a mesma coisa. A mesma merda. Todo final de semana esses filha da puta tentam dominar o mundo e vai lá o G.I. Joe Naruto lá e mata todo mundo. Mas é legal essa fase agora, porque a edição 300 ela começa com um ataque viral no mundo que dá errado. Né? Os G.I. Joe fazem o negócio ficar autocontido na ilha e todo mundo vira meio que um zumbi lá, tipo uma criatura bestial e carnívora, né? Tipo esse meio canibalzão lá entre eles, inclusive o próprio Serpentor. Então ele fica tentando conter essa legião de zumbis lá que ele criou. E aí, isso, em contrapartida, Snake Eyes, guerreiro, Snake Eyes, guerreiro, Snake Eyes. Ó, pra você que tá ouvindo, se você não conhece Snake Eyes, lembra que eu falei do Timber? Então, você vacilar, é o Snake Eyes com você. Ele não vai só passar a espada em você, como ele vai lhe meter a piroca ninja dele. Snake Eyes é foda. Então tá o Snake Eyes lá com a Scarlet, lá andando naquele fightzinho básico, lá, vucu-vucu, né, da amizade. E aí começa a aparecer gente de tudo quanto é canto, então você tem duas tramas. Tem um soldado famoso lá, que me falhou o nome agora, que era um aliado do Snake Eyes ali na guerra. Ele é o segundo Snake Eyes, o filho desse cara, que o Snake Eyes ele ficou sumido, como eu fiquei algumas muitas edições sem ler, eu não faço ideia do que aconteceu com ele. Mas nesse recomeço com o Rama, a gente tem dois Snake Eyes. E o mais legal é que o Snake Eyes 2, que é o filho desse soldado que morreu, ele usa um uniforme igualzinho ao do Snake Eyes, só que na fase comando. Né? Se você não sabe o que eu tô falando, o Snake Eyes comando, ele mais usa arma do que espadas. E o Snake Eyes ninja mesmo, ele usa mais facas do que armas. Só que o mais legal, Marquito, não sei se você viu o visual desse cara, ele usa uma faixinha do Rambo amarrada por cima da máscara de Snake Eyes. Cara, esse é o melhor detalhe visual dele, velho. Você com uma roupa foda de comando ali, piroqueiro pra caralho, mete medo até no Satanás com uma faixinha vermelha na cabeça. Nada pode ser melhor que isso, me desculpa. Não tem como. Esse é o cosplay definitivo, não tem como. Tem um dia eu vou me fantasiar dessa porra. E aí a história começa com isso, né? Eles tendo essa situação aí na Ilha do Serpento e o Snake Eyes piroqueiro lá tentando resolver mais uma fodelância lá que estão tentando pegar ele e a Scarlet. Eu tô pensando na Lady J, porque a Lady J é a mais gostosa das duas, mas é a Scarlet, tá? Não é a Lady J que ele pega. Ele pega a Scarlet. Quem pega a Lady J é o Flint, se eu não me engano. Acho que é isso. Mas enfim, acho que de G.I. Joe, né? Eu sempre gosto de ler de tempos em tempos, porque eu sou fã assumidaço. Eu adoro o que G.I. Joe entrega, cara. Assim, eu gosto muito de Transformers, gosto. da lore ali de Cybertron, história por trás do Megatron, dos Decepticons. Depois que você começa a entender um pouco mais de política, você fala, Megatron tava certo, Optimus Prime fascista, filho da puta, Optimus Prime cuzão, os Decepticons eles tão certo. Mas eu gosto muito da lore de Transformers, ela é mais elaborada. Mas o forfanzão da hora mesmo é do G.I. Joe, cara. Puta, eu adoro isso aí, velho. Esse sempre. É, o G.I. Joe, eu confesso a você que eu tive os bonequinhos, né? Eu sempre tive bonequinhos do Comandos em Ação ainda. Corrija, tinha corrija. Comandos corrija, em Ação. Não é bonequinho. Não, não é bonequinho. É o quê? Corrija. Figura de ação. Não, action figure. Ominho. A gente ominho, chamava ominho. De ominho. É, isso aí. É, verdade, é verdade, é verdade. Os tinha. Eu tinha os hominhos do daquela, eu não ainda não peguei a época de Falcon, né, aqueles grandão, o meu era aqueles pequenininho, sim, né, sim. Aqueles que um monte de veículo e tal, eu tinha daqueles lá. E eu lembro muito pouco do desenho, não lembro muito assim do desenho, e a minha lembrança maior é dos hominhos, né, dos bonequinhos. E aí, com esse negócio do Energon Universe, né, que é esse Hasbroverso, né, que a Image tá fazendo ali, capitaneado pelo Kirkman, junto com o Daniel Warren Johnson, né, que eles estão fazendo um universo compartilhado dos Transformers com o G.I. Joe, que foi nessa retomada do título clássico, né, do Real American Hero, que eu pesquisei aqui, e ele foi escrito, a número 1, foi escrita pelo Larry Hama, então sempre foi o Larry Hama escrevendo. Falei, inteligência artificial desse podcast não falha, eu falhei. E aí eu me interessou muito porque eles estão fazendo esse universo compartilhado e eles vai sair um título do um novo título do G.I. Joe dentro desse universo. Ainda não foi lançado, né? Estão saindo os títulos do Destro, já saiu Comandante Cobra, Duke, que a gente já falou. Tá saindo agora Scarlet e o Destro, né? E vai sair a mensal do G.I. Joe também, além dos Transformers e do Void Rivals, que ainda tá saindo. E sempre me chama. E tá me chamando muita atenção esse universo compartilhado, porque se a gente parar pra pensar, tem tudo a ver, né? Porque é uma coisa militarista, né? De um quadrinho militar com aquela tecnologia fantástica, né? Não é é aquela tecnologia militar, mas é aquela tecnologia militar fantástica, né? Arma de raio, veículos meio impossíveis e tal, com robôs alienígenas gigantes que se transformam em carros, em veículos, né? Então, eu acho que não tem nada que possa combinar mais do que esses dois universos. E agora parece que o negócio tá saindo, né? Então, eu cheguei a pegar para ler a primeira edição dessa retomada do Real American Hero, acho que foi a 301. Mas eu confesso a você que como eu não li as edições anteriores, eu fiquei meio perdido, assim, no começo. E não acabei não tendo a força de vontade necessária para continuar. Mas é um universo riquíssimo. E outra, né? O Kirkman capitaneando as coisas, ele costuma entregar, né, coisas brema. E aí agora os fãs do Kirkman, meu Deus, eu já tô vendo os altares de magia negra sendo erigido em meu nome agora, o pessoal levantando pra me matar com o comentário que eu fazia. Eu já tô vendo já tô vendo os vuduzinhos me cutucando, os vuduzinhos, os bonequinhos de vudu. Pra mim, e eu espero estar errado, porque eu não li Void Rivals ainda, né? Eu tô bem curioso pra ler. Inclusive, Marquito, quando eu tô falando com você aqui, eu estou no meu jet plane aqui, aterrissando em Manhattan. E eu consigo ver aqui do céu, né? Porque eu tenho um óculos maravilhoso que me dá visão além do alcance, melhor cor de Tandera. Eu tô vendo aqui que tem várias edições disponíveis já. Consigo ver aqui do meu jet plane, aqui na banca de jornal ali em Manhattan, na 7th Street. Então eu consigo olhar daqui, cara, é legal a ideia, né? Tô vendo as capas aqui, tem umas capas, sim, bonitas, cara. Tô curioso. Mas eu acho que o Kirkman, eu acho que ele tá perdendo a mão. Sendo muito franco agora. Agora eu vou ser bem duro no meu comentário agora, porque normalmente só consigo ser duro nos meus comentários. A vida de guerreirinho tá no passado. Ai, tristeza. Ai, tristeza. Eu acho que o Kirkman, ele caiu naquele efeito Quentin Tarantino, sabe? Tipo, você subiu tanto a régua, que qualquer coisa que você faz um pouco abaixo, ou até mesmo abaixo, não é que ela é ruim, mas você meio que despreza, tipo, não é um Walking Dead isso, sabe? Então, eu lembro do Kirkman lá no Battle Pope, que acho que é o primeiro quadrinho dele, que aquele quadrinho é da hora, tinha que sair aqui, Papa Bombadão, lembra disso, Marquito? Papa Bombadão? Aquilo era lembro. Muito bom, cara, Battle Pope, Papa Bombadão, pirocudo, aquilo era muito bom. É quase como se o Padre Marcelo virasse o Papa. Exato, mano, podia fazer um cosplay dele, velho. Eu vou, puta que pariu, que ideia que você me deu, eu vou mandar no Instagram do Padre Marcelo. Fala, Padre Marcelo, sua fantasia de Halloween aqui, ó. Mano, que ideia que você me deu agora. Olha eu sendo cancelado com mais uma comunidade, meu Deus. Agora são os cristãos me cancelando. É, mas eu acho que o Kirkman, após ele entregar coisas tão boas, né? Acho que o Walking Dead é o opus dele, né? Isso aí é unânime. Depois ele lançou aquela série, que era uma série num mundo meio alternativo, que até saiu aqui no Brasil algumas edições. Eu esqueci o nome, cara. Tem o... É o... Eu sei qual é a série que você tá falando. Aquela lá. Aquela lá. Aqui na pandemia. Pior que eu tenho a primeira edição desse GB aqui. Essa aí. E na pandemia foi um troco de banana isso aqui. Outcaster. Isso, exatamente. Eu acho que é isso. Entendeu? E aí, assim, é um negócio bom, cara. Não é ruim. É um negócio legal, mas aí quando você olha pro desenvolvimento de personagens que teve em The Walking Dead, né? Eu adoro usar termos em inglês porque eu pareço mais inteligente do que eu sou. Quando você olha pro world building, entendeu? De coisas como Walking Dead, aí você fala, putz, cara, fica muito aquém, assim, né? E não é que é ruim, de novo, né? O cara subiu o sarrafo demais, né? Tá muito lá em cima. Então, meu jet plane está... Desculpa se eu ouvi um barulhinho agora do atrito do meu jet plane com o sol, mas eu já estou chegando aqui. Hello, good morning. Give me a first edition of Void Rivals, please. Pronto, acabei de comprar aqui. Já está aqui nas minhas mãos a primeira edição de Void Rivals e eu vou folhear aqui, né, com as minhas mãos, que é edição física, óbvio, enquanto estamos aqui nesse podcast maravilhoso. Não, mas assim, é claro, não tem comparação. Walking Dead é Walking Dead e foi o gibi que fez o Kirkman virar sócio da Image, né? Junto com o Invincible, né? Junto com o Invencível, foi o gibi que fez ele virar sócio da Image e foi o que transformou a Image na nova Vértigo, né? Que agora a gente teve recentemente a New York Comic Con, a DC anunciou a volta da Vértigo, né? Então... É igual bitucas, volta ou não volta? Volta. O famoso couro de piroca, né? Não sabe se vai ou se não fica. Não nem pra frente nem pra trás. E agora Void Rivals é extremamente divertido, porque é claro, quem conhece mais do universo, principalmente o universo de Transformers, vai aproveitar mais, porque ele coloca um outro easter egg, aparece um outro personagem que aparece nos desenhos, aparece nas séries de Transformers. Então quem conhece mais o universo de Transformers vai aproveitar mais. Só que eu, como conheço muito pouco, e eu consigo aproveitar muito bem. É muito divertido, eu acho que ele acertou muito ali. E é como você falou, apesar de você falar que ele tá nessa fase Tarantino, eu já acho que ele tá numa fase mais assim, de que ele conseguiu escrever hoje uma coisa que pode ser uma coisa leve, que não é uma coisa que vai mudar a indústria. Tá longe disso, Void Rivals, de mudar a indústria, mas é uma coisa divertida. Se você... Talvez a única coisa que seja assim, que fala assim, vai revolucionar, e nem é uma revolução tão grande assim, é você fazer um universo compartilhado de Transformers com G.I. Joe. Que isso é uma coisa que vem sendo especulada há muito tempo, inclusive no cinema, né? Já falaram várias vezes de fazer um filme que vai ser G.I. Joe com Transformers. Isso já há muito tempo. Então, e Void Rivals, ele é um gibizinho divertido. Eu acho que é a melhor definição que eu posso dar para esse gibi. É, na mão de um showrunner certo, né? Seria espetacular ver um crossover de G.I. Joe com Transformers, né? É só tirar aquele cheiradaço do Michael Bay, que faz os robôs que parece uma tripa se contorcendo e fazendo sexo com ela mesma, que tem as cenas de ação, você não entende porra nenhuma o que tá acontecendo na maioria dos filmes. É tanto ferro que você não entende nada. E os G.I. Joe lá com as botas do filme do Super Mario dos anos 90 lá, pelo amor de Deus, né? Não dá. Então, tipo, você tem duas franquias de sucesso na mão do showrunner, né, correto, eu acho que a gente poderia ter obras muito legais aí. Tanto que os crossovers do G.I. Joe com Transformers são muito legais. Né? Uhum. A gente tem o primeiro crossover que é o mais famoso, e os G.I. Joe, o Cobra, aliás, né, Cobra piroqueiro safado, ele pega lá todos os Transformers, lá os Decepticons, toma controle de todo mundo, fica usando pra dar rolê, pra fazer drift, pra fazer racha, fazer zerinho no meio da rua, filho da puta. Aí quando os Decepticons se libertam, eles botam pra foder geral lá na Ilha Cobra. Mas é divertido, né? É um crossover legal, é divertido. Segundo não, segundo é mais sério, aí ele já olha... Mas com esse olhar que você trouxe, tipo, uhum. O pessoal tá olhando os Transformers como armas bélicas, de fato, né? Não só como uhum. seres alienígenas. Tipo, cara, eles mudam muito a lança pra qualquer lado que eles escolham lutar, sim, né? Claro. Se ele tá com seu tanquezinho lá do exército do Biruliro lá em 2020, é uma coisa com o tanquinho soltando fumaça. Se ele tá com o tanque do Megatron, você tá lascado, um tiro vai explodir tudo. Então, eu concordo com você, acho que é uma ideia que se for bem usada, sai coisa boa daí. Beijo, Robert Kirkman, a gente te ama aqui no Brasil, seu safado. Inclusive, para poder finalizar a parte de G.I. Joe, eu mandei até aqui no nosso chat, mas estará também no link aí no post, tem um canal do G.I. Joe que mostra, que fica passando o desenho ao vivo, 24 horas, um canal YouTube, oficial. Sim. No YouTube do G.I. Joe, que se você clicar agora, você clicar ali em ao vivo, vai estar passando um episódio do desenho ali dos anos... Dos anos 80, vai estar passando o desenho, então... E é oficial, viu? Você vai estar pirateando nada. É da Hasbro esse canal, tô ligado. É esse canal da Hasbro. Ele fica 24 horas passando episódios em ordem cronológica. Se você parar, Marquito, você tá ligado que o YouTube agora ele tem umas sessões novas, quando você tá com essas Smart TV de 4K, que os brasileiros erroneamente chamam de 4K, né? Porque pessoas chiques, como eu chamo de 4K, né? 4K. Então, pessoas que têm uma TV 4K, você tem um botãozinho que você pode apertar no canto direito. Vocês vão ver que vai iluminar uma setinha. Se você clica nela, você vai direto para a página do Tinder, piroqueiro, doido para comer o cu de quem tá lendo. Então, é isso. Eu aqui prestando atenção, achando que ia sair alguma coisa de verdade. Eu não aprendo. É, irmão, 20 anos de curso ainda não aprendeu. Quando eu tô zoando os outros, meu Deus do céu, um dia chegará. Bom, eu vou falar do gibizinho que eu li esses dias. Eu não sei se você chegou a acompanhar ou se você gostava desse gibi. Que é o bituqueiro, eu vou fingir que eu sei do que você está falando e vou muito concordar bem. Com tudo. É o Flash do Mark Waid, né, que todo mundo fala que é o Flash, né, o Mark Waid foi o escritor do Flash, foi quem fez a gente esquecer aquela mala sem alça, que é o Barry Allen, e quem fala que gosta do Flash não gosta do Barry Allen, gosta do Wally West, mas... Do Wally West que o Mark Waid escreveu, porque o Wally West na época dos Novos Titãs, ou até naquele comecinho do título ele como Flash, ali logo depois da Crise das Infinitas Terras, é um saco, ele é chato demais, ele é um reaça safado e é muito chato. E aí quando o Mark Waid assumiu, a gente chegou a falar do primeiro arco do Mark Waid aqui, que é isso que a Panini tá lançando na saga do Flash, né? Ela tá lançando todas as edições, porque o Flash dele foi publicado muito porcamente aqui no Brasil, né? Ele nunca teve uma casa fixa, era sair em várias revistas formatinho da Abril, saiu em Super-Homem, saiu em Novos Titãs, né? Depois foi pra Superman Premium... Enfim, ele nunca teve um título fixo aqui no Brasil e nunca foi publicado na sua totalidade. E aí a Panini resolveu lançar no formato Saga, que para mim é o melhor formato que a Panini publica hoje em dia, são essas edições Saga. Só que aí, há um tempo atrás, a Amazon também deu um bugzinho e tava lançando algumas edições... importadas do Flash, que é aquelas edições by fulano, né? Então, teve lá Flash by Geoff Johns e tem a coleção Flash by Mark Waid, que também compila tudo, é uma edição um pouco mais grossa do que as que saem o Saga, talvez compile duas sagas e meia cada edição dessas, então a DC lançou 8 edições com toda a fase do Mark Waid. Eu tenho as duas primeiras, E tem a número 8, que justamente foi essa que saiu num bug, saiu barato aqui, até pouco tempo atrás ainda estava muito barato, estava coisa assim de R$30 a edição importada. E é o último arco do Marco. Um segredo, Marquito. Diga aí. Isso não é bug. Isso não é bug, é proposital. É né? Para poder a gente ficar de olho. Exato, é proposital. Depois eu te explico as técnicas da Amazão. É proposital. Agora, os filhos da puta estão comendo errado. Vamos lá, então. É proposital. Só sei que eu acabei pegando e eu li esses dias, e é o último arco que aqui no Brasil ficou conhecido como o arco do Flash Negro, do Flash Sombrio, Dark Flash, que é do Walter West, que é um daquele uniforme do aquele uniforme, é um uniforme alternativo do Flash, que ele tem um raio prateado que vem do ombro, parece que ele tá com um capacete. É uniforme. Isso, saiu aqui na Superman Premium, e eu, só quando eu terminei de ler a edição, que eu percebi que era o último arco, era o último arco de histórias do Mark Waid no título. E, cara, que gibi divertido é esse. Eu, obviamente, eu prefiro ler os gibis em português, eu consigo ler em inglês, só que eu acabo lendo um pouco mais demorado, né? Eu não tenho a mesma fluidez de ler um gibi em português. Eu tenho ler ele em inglês. Eu, quando peguei, esse gibi tem coisa de 400 e poucas páginas, e eu imaginei que eu ia demorar uma semana lendo esse gibi. Tem 400 páginas, mais ou menos. Eu imaginei que eu ia demorar uma semana lendo esse gibi, e eu li duas tardes, assim, numa sentada, como diria o saudoso Vitor Azambuja, porque o texto do Mark Waid é uma coisa, assim, sensacional. Ele te prende. Tem essa história desse flash de realidade alternativa, aí começa a pegar alguns conceitos que a DC começou a explorar depois, que é aquele conceito do hipertempo, né, que desde a crise não tinham mais terras alternativas, aí para poder meio que fugir daquilo, a DC criou esse hipertempo, foi o Morrison junto com o Wade que criaram esse conceito, né, de que aí você conseguia criar essas terras alternativas, sem dizer que eram terras alternativas. Então, aí tem essa história desse Wally West, que na verdade ele não é o Wallace, é o Walter West, que ele vem de uma terra alternativa, que a Linda Park, que era a esposa do Flash na época, tinha morrido, e ele ficou mais brutal, ele matava os seus oponentes, né, os seus adversários, e isso é uma coisa assim, bem anos 90, né, a gente tá falando de histórias que vinham ali na esteira da Image, né, daqueles anti-heróis ali da Image e tal, e só que o Wade sabe escrever esse tipo de coisa, né, e ele conta a história, eu lembro, eu lendo aqui no começo, ele acaba contando a história de duas maneiras diferentes, né? Ele conta a história que se passa no universo regular, né? Dos heróis da DC. E vai contando uma história alternativa que é justamente na terra desse Flash alternativo. E só lá na frente é que a gente percebe que é a mesma história. Que ele tá contando a história daquele personagem que até então pra gente é um personagem misterioso. Porque ele não tinha... Ele passou algumas edições sem mostrar o rosto dele. Para os leitores, né? Ele mostra o rosto dele para alguns personagens chave, que é para poder ele ser validado, né? Para que eles falem assim, não, eu confio nele, ele é o Flash, mas o leitor, ele ainda não sabia quem era aquele personagem, ele não tinha ideia de quem podia ser. E há pouco tempo antes, o Wade, ele tinha escrito aquela história do retorno do Barry Allen, que não era o Barry Allen, né, era o Flash Reverso, aí tem a história do Azul Cobalto, enfim, ele conta essas histórias que sempre aparece alguém dizendo o seu Flash que na verdade não era, só que aqui eu acho que o plot twist é justamente ele dizendo que era o Flash, ele era o Flash, só que era um Flash de uma realidade alternativa. Alternativa, sim. Isso, aí aparecem personagens novos, né, ele traz um personagem que eu não lembro de vê-lo depois, mas que é um personagem até interessante, que é o Replicante. Ele era meio que um sidekick, um mascote da galeria de vilões do Flash, que pra mim é talvez a segunda ou a terceira melhor galeria de vilões dos quadrinhos, perde principalmente pra do Batman, e eu acho que perde também, talvez a terceira, perde pra do Homem-Aranha, mas eu acho que ganha de todas as outras. E ele... Eu não sei, Marquinhos, esse negócio de galeria de vilões, cara, sempre tem a eterna discussão, né? Qual que é a mais interessante? É a do Batman, é a do Flash, é a do Homem-Aranha, porque elas são muito ricas. Sim. A do Flash, eu não sei se ela é a melhor, mas ela é uma das mais doidas. Sim. A do Flash, os vilões são muito doidos, cara. Muito, muito, muito doido. E aqui mostra, porque assim, pô, como é que um cara com uma pistolinha de gelo vai lutar com um cara que se move quase a velocidade da luz? Não, a luz, não exatamente, faz, cara. Não faz sentido, aí, né? Aí você vê o roteirismo, né? Você fala, meu, tem o Mago do Tempo. O Mago do Tempo tinha o... Aquele cara que ele parece o Coringa, não é Arlequim o nome dele, esqueci o nome, cara. É o Trickster, isso, o Trickster, o próprio, ele mesmo. Cara, aquele cara luta com o Flash, velho. E aí você vê onde tá o roteirismo, tipo, é diversão, é for fun. Exato. Eu gosto muito desse ponto que você traz, tipo, ao mesmo tempo que o Flash entrega as histórias sólidas, muito bem construídas, a galeria de vilões dele não faz o menor sentido com o que o Flash é. Sim, e é uma coisa que eles exploram aqui, porque como esse Flash é um Flash mais sombrio, mais cruel, ele tem uma luta, tem uma história que ele tem uma luta contra o Capitão Boomerang e o Capitão Frio. E aí tem uma hora lá que o Capitão Boomerang joga um daqueles boomerangs com um explosivo, e um dos poderes desse Flash, ele tira a velocidade das coisas. Ele consegue absorver essa energia cinética e a coisa perde a velocidade. Então o Capitão Boomerang joga esse boomerang explosivo, o Flash simplesmente tira a velocidade e o explosivo cai na frente do Capitão Boomerang. E o Flash deixa explodir na cara dele. E no que explode, o Capitão Boomerang fica muito ferido, o Capitão Frio consegue salvá-lo, só que ele fica paralítico, né? Ele não pode mais andar. E aí quando ele reúne a galeria, e aí eles falam, não, esse Flash ele não brinca com a gente, ele não sabe jogar, porque pra eles é tudo um jogo. E o Flash joga com eles também, porque é aquela coisa, se for levar a sério, não vai ter briga. E não, aí ele fala, não, né? Exato, esse Flash ele fala assim, ele não joga com a gente, então a gente precisa... E nenhum deles tem coragem ou tem poder suficiente pra... bater de frente com o Flash pra realmente lutar com o Flash. Aí eles ainda falam, não, a gente precisa contratar uma pessoa de fora pra poder matar o Flash, porque eles estão com medo. E aí ele fala, não, tem que ser um da gente, porque isso é pessoal e tal. E tem esse mascote que aparece na história, que é um... ele é sobrinho do cara que fazia os trajes da galeria de vilões, né? E ele sempre idolatrou eles, porque ele nunca teve muito, muito contato com os pais tal. E aqueles vilões ali, apesar dele saber que todos eles não eram o Flux e Sherry, mas sempre trataram ele muito bem, sempre fizeram ele se sentir parte da família. E a galeria de vilões tem muito isso, eles têm muito essa vibe de família, né? Eles sempre estão juntos. E aí eles conseguem dar poder pra ele, que o cara ele absorve os poderes, ele consegue absorver armas, né? As características de armas. Então ele absorve todas as armas dos membros da galeria de vilões. Então ele fica extremamente poderoso, porque ele absorve a arma de frio do Capitão Frio, os bumerangues, a varinha do Mago do Tempo, a arma de espelho do Mestre dos Espelhos. Então ele consegue usar todos os poderes ao mesmo tempo, que é o Replicante, esse é o nome do vilão. E ele, cada vez que ele encontra um desses personagens que faz parte da galeria de vilões do Flash, ele absorve os poderes dele e fica cada vez mais poderoso. E é um personagem que ele acaba sendo utilizado até o final. Ele não é o principal vilão dessa fase, o principal vilão dessa fase é o Kadabra, que é um viajante do tempo, veio do século lá na frente, que fala que a tecnologia é tão avançada que parece magia pra gente, né? Então ele se diz um mago e tal, e ele volta no tempo pra poder usar a tecnologia pra dominar o mundo. Aquela coisa de vilão mesmo, de seriados anos 60. Clichêzão clássico, né? É, clichêzão. E ele que é o verdadeiro vilão dessa fase, e esse personagem... eu não lembro dele sendo utilizado depois, né? Seja por outros escritores que passaram pelo Flash, pelo próprio Geoff Johns, que assumiu logo depois do Mark Waid e faz, pra mim, a segunda melhor fase do Flash da história. A do Jones eu li bastante. A do Wade eu li pouco na época. Do Jones até a edição 200, porque depois da edição 200 cai muito, e quando o Jones volta depois ali do retorno do Barry Allen, é uma porcaria também. Mas essa fase o Jones assume na 164, 165, até a 200 é, assim, é muito bom. A Panini lançou aqui em ônibus, mas você também pode pegar o seu jatinho até os Estados Unidos e conseguir num precinho melhor. Tomar um cappuccino, um latte macchiato comigo aqui, ler o seu gibi. E vale muito a pena. E assim, o Flash ele não é um personagem fácil de se escrever justamente por isso, porque como ele é muito difícil para um escritor lidar com um cara que tem o poder de se mover à velocidade da luz. Qual é o limite? Essa questão, pois qual é o limite? Sim, cara, eu acho que uma das melhores versões do Flash, que também é do Wade, né, que para mim é polêmica agora que eu vou falar, mas para mim é a melhor história da DC Comics. Melhor do que Crise, melhor do que Cavaleiro das Trevas, talvez não melhor do que Watchmen e Monstro do Pântano, porque essas duas eu realmente acho muito diferentonas. Mas quando eu penso em super-heróis, Reino da Manhã para mim ainda é a melhor história que existe. Reino da Manhã para mim é hors concours. E o Flash do Reino da Manhã, ali o Wade, eu acho que ele personifica tudo o que ele fez durante o personagem. Sim. Ele é um ser, ele não é mais uma pessoa, ele é algo. Então, ele transcendeu isso, né? Ele é quase um deus, ele né? Ele tá em todos os locais ao mesmo tempo. Sim. Então, ali aquela definição de, acho que são dois quadrinhos que o Wade e o Ross, né, dedicam pra falar sobre o Flash. É exatamente isso, tipo, ele é um ser que está em todo local ao mesmo tempo. Então ele realmente, a palavra que você colocou foi bem, ele transcendeu a parada. E uma outra história, que é do nosso amigo Jorge Pérez e o, meu Deus, esqueci o nome do escritor, do Liga e Vingadores, o Buzzick pra mim é Deus na minha vida. Buzzick pode entrar na minha casa um dia e dar uma cagada na privada e nem dar descarga, o que em casa você manda. Buzzick pra mim, cara, ele é Deus, assim, escrevendo história de quadrinho clássico. É muito legal a maneira como ele trata a questão da força da aceleração lá. Sim. Né? Como são os poderes do Flash, por que o Flash é o Flash. A explicação dele sobre o campo de aceleração e como o Pietro, eu lembro até hoje quando o Pietro vai pro universo da Liga e, caralho, eu tô correndo rápido demais, o que que tá acontecendo? é muito bom, velho. Então, assim, é muito legal quando você pega escritores que eles não só entendem o que é o conceito da força da aceleração, mas eles levam ela além, né? Eles exploram a parada. Muito, muito, muito bom, cara. Eu também gosto muito. Mas, assim, e você costumava ler histórias assim do Flash? É um dos personagens que você gosta de ler? É um dos seus personagens preferidos? Cara, o Flash foi um cara que eu li na fase do Jones, né? Como você bem mesmo citou. E o Flash eu sempre curti muito ele na Liga da Justiça. Sempre. Sim. Flash na liguinha, eu mijava de rir com ele. Sim. Porque assim, meu, eles pegavam um dos heróis mais úteis de todos os tempos e transformavam num dos mais inúteis, né, na fase da liguinha. Era incrível como ele era um inútil na liguinha. Ele tava lá só depois... pra receber o salário dele, né? Pra receber o salário dele e dar em cima da Poderosa, ou de qualquer rapsai que aparecesse. Literalmente. Então assim, o Flash, o Wally West, eu gosto dele desde a época dos Titãs. Quando ele era Kid Flash. Sim. Então todas aquelas discussões dele, viver a sombra do Allen, né? Aquele malha sem alça, concordo com você que era um malha sem alça. Depois quando ele assume o manto de Flash, tá, eu acho que ele tem uma jornada muito boa, né? O personagem do Wally West. Mas eu sempre gostei muito dele dentro de equipes. Ele sozinho, eu confesso que eu pouco acompanhei. Eu li a fase do Jones, essa fase dele, né? Do Wade, a fase clássica, como você bem trouxe. Eu li ela picotada. Né, então ela saiu por aqui no Brasil toda picotada. Então às vezes eu tava lendo um título dos Titãs, tinha uma historinha do Flash lá no final, vou ler essa porra, sem entender nada. E eu era tão vidrado nos Titãs na época que às vezes eu comprava um mix, eu fazia questão de ler só as histórias dos Titãs. Eu pouco explorava o restante do mix, eu não lia. Então às vezes tinha uma história lá do Flash, eu falava, esse filho da puta aí parece uma piroca pegando fogo, correndo pra cima e pra baixo, eu não vou ler essa porra. Mas muitas vezes aquela velocidade terminal, que eu acho que é uma das mais famosas, né, de sagas dele, quando eu peguei aquilo pra ler, eu falei, porra, isso aqui realmente é legal, cara. Então ele é um personagem que na mão do escritor certo, e concordo, o Wade é o escritor do Flash, Ele tem tramas muito, muito legais. Inclusive, tô olhando aqui na minha banca de jornal, meu jatinho tá me esperando ali pra voltar pro Brasil. Mas tem várias sagas do Flash disponíveis aqui. Acho que eu vou comprar com o meu e-card e vou ler elas aí no decorrer dos próximos dias aqui. É legal que você clica com o botão direito do mouse e ela vem direto a versão física pra casa. Já, a FedEx já entrega direitinho na sua casa. Ela manda direto. É incrível isso. Acho que é isso, né, Alan? A gente falamos de vários gibis, né? Você colocou em dia suas leituras aqui para os nossos ouvintes. Sim, essa saudade dessa audiência ilibada, né? Muito melhor que a do Bituca. Desculpa pelos impropérios, Dãozinho, te amo. Beijo, seu calvo. Então, você já falou aí do Bitucas, faça seu jabá, o Bitucas volta um dia, vai conseguir tirar o Washington lá do cu do padre ou não? É difícil, o Washington, desde que ele se enfiou no cu do padre, além de fedido, né, o Washington se tornou uma pessoa fedida, né, porque não é um local muito bom para se ficar enfiado. O Washington é uma pessoa que eu literalmente perdi pro álcool, né, a gente vê muitas pessoas que foram embora pro álcool. Washington é a maior personificação disso. Washington, eu sinto saudade de você. Volta pra casa, música triste de fundo. Volta pra casa, Washington. Seu verdadeiro amor tá aqui te esperando, sou eu. Volta pra casa. Antes que algum ouvinte nosso que tenha ligações com a Igreja Católica nos excomungue, cu do padre é um bar de drinks que tem em São Paulo. E existe. Porque existe, é um bar que fica nos fundos de uma igreja. Então, existe. E o Washington virou sócio acionista lá. Então você é cristão, acredita em Deus, tá? Por favor, não se sinta ofendido com as piadas do cu do padre. Mas que o lugar é mal frequentado, é mesmo. O cu do padre é mal frequentado. Eu poderia fazer tantas piadas com esse termo, mas ia dar outro podcast. É melhor não. Mas diga aí, melhor não. Onde nossos ouvintes o encontram, Alan Farias? Os ouvintes do Pilha de Gibis atualmente podem me encontrar na puta que pariu, que eu tô gravando porra nenhuma. Eu era um youtuber, não sou mais. Eu era um podcaster, não sou mais. Então agora eu tô assim, eu tô putanheiro mesmo. Tô me chamando, eu tô indo fazer participação especial nos lugares e destilando meus impropérios. Mas, falando sério, Procurando Bitucas é um podcast de boberol, né? Como você percebeu aqui. Tentando falar sério com o Marquito, eu não consigo falar sério durante 2 minutos, onde a gente falava de tudo possível, né, de entretenimento com algum conteúdo, tá? Então a gente realmente tentava apresentar um conteúdo legal, mas capitaneado por este meio cérebro que vos fala, a coisa descambava pra uma bobeira em questão de minutos, né? Então era muito legal. Eu acho que não durava legal, tanto isso, reunir... não durava minutos, não, segundos, era antes. Né? Era segundos. Então era muito legal reunir os camaradas de internet aí, eu convidava gente de tudo que é podcast, daí teve uma época que eu virei entrevistador, eu queria virar o Jô Soares da Somália, né, porque eu sou magrelo, Jô Soares gordinho, aliás, Jô Soares, Deus o tenha, descanse em paz. Então tem uma época que eu virei entrevistador de mulherada na internet, aí a gente fazia tudo, né? Foi um projeto muito legal, só que o Bitucas, ele realmente tá estacionado, né? Então o Washington e eu, nós temos vidas muito atribuladas. Washington, desde que ele virou um TE manager, né? Um manager de TI, e eu virei um sales businessman, motherfucker in the house. Então a gente mais trabalha com dois paulistanos imbecis, porque ó, se você mora em São Paulo, desculpa a franqueza, você é um imbecil, porque a sua vida aqui é respirar fumaça e trabalhar igual um louco. Você aproveita, Davi? Você aproveita porra nenhuma. Eu sou o único paulistano sincero. Paulistano gosta de fila, fumaça, carro e só. Paulistano não gosta de mais nada. E o Washington que gosta do cu do padre. Então, você que está nos escutando aqui, o podcast do Procurando Bitucas, infelizmente, ele está parado por tempo determinado, mas volta e meia a gente consegue aí se reunir. A gente estava até falando esses dias, vamos convidar o Marquito. A pauta tá lá, a pauta é grande, mas a gente nunca sabe se essa pauta vai acontecer ou não. Então, quem quiser escutar aí, né, algum episódio do passado aí, é só procurar lá no pior e no melhor agregador da sua preferência, Procurando Bituca. Se você entrar no Xvideos e digitar Procurando Pirocas, você também nos acha lá. Os links estarão aí no post, inclusive para o Procurando Pirocas no Xvideos. Então, cuidado. Exatamente, por favor, procure pirocas. Então é isso. Alan, muito obrigado pela participação. Lhe chamei de última hora, confesso, mas... Eu que agradeço. Você só lembra de mim quando você é abandonado, seu cara de quem? Não, é porque você me abandonou da última vez que eu estive em São Paulo. Você ficou com medo de encontrar comigo. Denúncia. Verdade. Mas... Estarei em São Paulo em breve, quero ver se você vai fugir de mim de novo. Você é um Austin Powers na minha vida, eu tenho medo de não resistir ao seu mojo. Bom, muito obrigado novamente pela presença, é sempre um prazer inenarrável, quase sexual ter você aqui no nosso podcast. E eu espero que você volte outras vezes. Eu quero que você participe aqui um dia que o Dãozinho participar, só que é mais fácil Austin participar do Pilha de Bi sem ler um gibi do que o Dãozinho voltar para esse podcast. Exatamente. O Washington é o rei da dissimulação. Bem, bem provável que ele faça isso. Um beijo, Washington. Beijo, Washington. Beijo, Dãozinho, seu carro. Bom, e é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Valeu. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br